Hello, Dr. Ground, Tango Whiskey, November 9222, good afternoon. Gain 什么? Tango Whiskey, November 9222, good afternoon. Tango Whiskey, November 922, just a minute to cooperate security, listen information. Papa, Kennedy 1019, correction, Kennedy 1013, stand by 1 minute to cooperate sequence. Standing by. Solo Salvador, boa tarde, azul 4076, gratuito. 4076, táxi autorizado Alfa, Kilo, pátio 3. O portão será o 08 do pátio 1. Chame para ingressar no pátio 1. Certo, copiado então, autorizado táxi Alfa. Ingressa no pátio 8, pátio 3. Pega para o pátio 1. A posição prevista será 08. Nós reportaremos para ingressar no pátio 1. 4076. Até com o transporte valores. Aqui, gente, então, 1360 pela direita, inicialmente, aguarde para ingressar na sinal 7, eu passo para a base para 10. Gente, rapaziada, 360 pela direita, para o Brasil. Desça e mantenha o nível 050, para ajuste no 03. Para o 080, na BOF 1013. 5491. 880, boa tarde, baixou e travou? Baixou e travou. Está passando o Kilo Romeo Oscar, transmissão ininteligível, cheque equipamento rádio. Papa Romeo Whisky Golf Oscar, faça 360 pela esquerda da presente posição. Na presente posição. 360. Confirme, aeronave chamou o controle. Com 1328, batizinho 50. 1328, acione identificação, chegada Mari, desse mantém o nível 070, ajuste no 03. Ficou, 1070, com 1013, 1322. Voe para Paripe, reporte Paripe. Para Paripe, Romeo Oscar. Então, 3660, desse mantenha o 050, ajuste na 03. O Whisky November 9222, ready to copy. Ready to copy, Tango Whisky November 9222. You are clear to Tango Tango Papa Papa, fly level 210, via Whiskey Uno in Fortaleza, and then as flight plan route. After takeoff, runway 10, maintain head in 2000 feet or 3 nautical miles. And then to form Momo, Mike Oscar Departure, and then Albo, Alpha Lima Bravo Oscar, and then direct Fortaleza. Foxtrot Lima Zulu. Salvador Control Frequency 119.8. Salvador Tower 118.6 and Squawking 5013. 91? Consiga, 5491. 15 graus à direita. Ciente, 5491. Papa Romeo Whisky Golf Oscar, voe para a rotatória da presente. Faça 360 na rotatória. E prosseguindo rotatória, 360 na rotatória, Whisky Golf Oscar. Kilo Romeo Oscar, da presente voe Paripe. Faça 360 em Paripe, mantendo 500 pés. Kilo Romeo Oscar. Da presente voa Paripe, fazendo 360, mantendo 500 pés em Paripe. Ciente, Kilo Romeo Oscar. Viseu 4000. Oxenem 63 no 5, desse mantenha 3000 pés. O ajuste no 03. Ok, para 3000, Oxenem 63 no 5. Doutor Salvador, bom dia. Total 99910, gente da Oscar. Total 9990, desse mantém 080, acione identificação, autorizado chegada Mari. O ajuste no 08. Identificou, descendo para 080. Confirma o ajuste? 10 no 3, total 9910. 1013, total 9910. Tá 8001 no estabilizado LS. Tá 8001 no completo final, chame a torre no 86. 86, torre, tá 8001. Tá 3660, desça e mantenha 4000 pés, o ajuste no 03, vetoração para sequenciamento, mantenha a presente proa, limite ao localizador. Tá 3660. Presente, mantenha proa, desce para 4000 pés, limite ao localizador, tá 3660. Ok, so clear for startup maintenance, call me for red for taxi, 9222. Call me for taxi, 9222. Falou com o 8080, livrou? Falou, estamos de Guna 394 para Costa Galeão. 394 Galeão, já temos aprovado, Scooter Papá, altímetro 1013, aguarde cópia 360, portão 612. Agora cópia no 360, portão 612, ou no 394. Bono 780, pouso de voo, táxi via Alfa, primeira esquerda, quilo, pátio 3, o seu portão será o 4 do pátio 1, chame para ingressar no pátio 1. Bono 780. Bono 394, cópia. Fernativo, tá pronto. É, Galeão, nível aprovado 360, aerovia Peru 50, me deve até novembro 857, o resto conforme o plano de voo. Decola pista no zero, mantém a reta até cruzar 2000 pés a terceira milha, após curva direita, perfil de subida da El, Leda, após Leda, direto me deve. Controle 1, 19, decimal 8, torre 18, decimal 6, acione o core 5055, Gono 394. Pronto, prosseguindo, estamos atingindo 110, estou prosseguindo. 320, desse mantenha o nível 080. 080, só para informar, a gente não conseguiu contato com o Recife para liberação para vocês aí, tá bom? Gente, 6320. Oceanair 6315, estabilizado ILS. Oceanair 6315, completo final, estou vindo no 86. Estamos no 86, boa tarde. Atingiu 4000, 3660. Tá 3660, curva direita para o 070 para o localizador, desse mantenha 2000 pés, o ajuste no 03, autorizado LS, reporte no localizador. Presente, ajustado no 03, desce para 2000, reporte no localizador. Gol no 328, desse mantenha o nível 050, ajuste no 03. 050, com 1013, gol no 328. Total 9990, desse mantenha 060. 060, total 9910. Lima, Papaquila, desse mantém o 070, ajuste no 03. Temos um 37 companhia para estacionar à sua esquerda no portão de número 4. Assim que concluir, está livre puxar no 3, chame táxi, gol 754. Mostrar no 4, está livre, puxar no táxi, gol 754. Bono 780, se tiver condições, agilizando até o 4 autorizado ou ingressar no pátio 1 para o portão 4, Bono 780. Quem é que vai agilizar para o 4, 780? Objeto 5728 aciona identificação, autorizado, chegada Mari, desse mantém o nível 080, o ajuste no 03. Na sua escuta. Pouso autorizado, pistão no zero. Ok, uma centena com 15, livre pouso, Oceanair 6315. Chame para ingressar via pátio 1, tá? 8001. 7, ingressa agora à esquerda, pátio 3, e voltar para ingressar no pátio 1 para a posição 11, tá? 8001. 3220. Acertando o localizador, TAM 3660. 660 livre LS, aguarde transferência. 660. Com 328, passa 10.000, velocidade 220. 329, 328. Total 9910, velocidade 250. Em breve eu vou solicitar uma menor. Mantendo 250, aguardando. Total. Lima Papaquilo, reduza para 250, vou solicitar uma velocidade inferior dentro em breve. 250, reduzindo aquela. Oceano 320, mantenha a velocidade. Mantenha a velocidade, 6320. Então 3660 está agora 5 milhas para o externo em aproximação. Vamos checar o trem, chama a torre. Frequência 1186. 1186, Victor Maitiari, 3000 pés. Muito bom. O 328 libera a restrição de altitude, desça para 4000 com 1013. 4000 com 1013, 328. O trip 5491 vai cruzar 090 por 80. 5491, desça para 5000 com 1013. Para 5000, 5491. Fecha o motor, confirme. É o TAM 3660 com o trem baixado e checado. Ok, 3660, continue a aproximação. Aeronave da companhia ingressando para a decolagem. Guarde pista livre. Na escuta, observando o tráfego. Chiné 6315, solo 44, libere à direita, agilizando, solo 219 ali lá. Ok, vai agilizar, chama o solo 1219. Boa tarde. 728, descendo para 7000. Descendo para 7000, comandante de esquadrão 728. Confere. Oceano 320 até 2000. 2000, 320. Eu acho que recebeu a instrução do controle. Seu rádio está muito ruim. 360 pela esquerda agora. Quilo Romeu Oscar. 360 pela esquerda, Romeu Oscar. Agora já melhorou. Salvador 4060. 4060, esse é o controle, Salvador, minha cordial. Ajuste 1013, desça para 8250 mais na velocidade. 4060? Foi sim, o azul 4060. Desça para 8000 com 1013. 8000 com 1013, 4060, já revisou. Com 328, vetoração para sequenciamento. A proa é a 25025, 2000 pés, está limitado pelo localizador. Com 328. Aqui é 025, descendo para 2000 e mente ao lock, 328. Tipo 5491, vamos descer para 3000, vou liberar a altitude. Para 3.5491. Positivo. Quilômetro Oscar, livre final, pistão 7, aguarde transferência. Papaquilo, solicita desvio pela esquerda. Papaquilo, está autorizado a desviar pela esquerda. Quilômetro Oscar, ouviu, Salvador? Afirmativo, senhor. Livre final da 117, quilômetro. Positivo. Torre 1186. 1286, graças. Salvador, boa tarde, tá 3193. 3193, esse é o controle, contato radar. Gente, quando possível, direto da El Oleda. Da El autorizado. Da El, obrigado. Um 328 está passando 5600, descida para 2000 pés, um 328. Descida para 2000, 328. Ready to take information, Papa. Oceano 6315 vai manter no ponto médio do pátio 3, eu vou taxiar a aeronave que se encontra aqui próxima à saída, tá ok? Entendido, ponto médio do pátio 3. Oceano 6315. Taxi with November, 9222, approve your taxi via Juliet and Alpha, hold point tower, Rowan 8, decimal 6. Altimeter 1013. Via Juliet to runway 10, altimeter 1013, Tango Whiskey November 9222. India November Alpha, confirme a sua estimada para decolagem. 360, limite ao localizador. Esquerda 360, limitado pelo lock, total 9910. Web 728, velocidade 250, em breve vou solicitar inferior. 250, mantendo. Oceano 320, livre LS. Livre, 6320. Passando Duna, vai começar a redução, ok? Positivo, agradeço a colaboração. Total 5491 na direita, pro 235, descida para 2000, está limitado pelo localizador. Confirmando, trip 5491? Queira desculpar o erro desse controlador, é o trip 5491, a pro é a 235, 2000 pés. 235, 2000 pés? Positivo, tá me ouvindo bem, capitão? Afirmativo, 235, 2000 pés. Complete a direita agora até a PRO 250. No sequenciamento, você é o número 4. 5491. Oceano 320, 2 milhas e meia para o externo em aproximação. Vou checar o trem, chamar a torre 118612. 86, obrigado, boa tarde. 328, vamos girar mais à direita. A PRO agora é 85. PRO 85, 2000, livre LS, 1328. Direita 85, livre LS, Oceano 2000, Gono 328. Pode voar lenda, o 3193? Pode. Whisk November 9222. Go for it, Tango Whisk November 9222. Are you ready to taxi? Ready to taxi, Tango Whisk 9222. Turn left via Juliet and Alpha, hold point tower 18.6. Juliet, runway 10 and tower 118.6. Tango Whisk November 2222. 320, muito boa tarde, passando sempre 4 milhas no final, baixado travado. Redução, próximo vetor será para interceptar. Pro 180, baixando para 2000, trip 5490. Positivo, está passando 2.600, reduzindo para 180 mais. Total 9910, vai cruzar o localizador para coordenação de tráfego. Trip 5491, esquerda, pro 120 para o localizador, livre LS. Proa 120 para o localizer, trip 5491. Total 9910, vai cruzar o localizador. Direita, proa 0620. Direita 0620, total 9910, ciente, cruzamento do lote. Positivo, vou indicar o alternado para a falha de comunicações, a magnética 120 de Simbra para a espera. 120, Simbra, total 9910. Trip 5491, interceptou o localizer. Livre aproximação ILS, aguarde transferência. 9-1. Papaquilo para prosseguir na descida. Vamos Papaquilo até 4000. 4000 aqui. 1328, 4 milhas para o externo, aproximação, redução, cheque pré-pouso. Torre, frequência 1186. 86 reduzindo, 328. Total 9910, desça para 2000 pés. 2000, total 9910. Vamos Papaquilo mantendo a proa em descida para 4000. 7000 aqui. Admitiu 7000, Ed, 728. 728, metração esquerda 360, desça para 5013. Esquerda 360, descendo para 5000 com 1093. Trip 5491, redução para aproximação e cheque pré-pouso. Reduzindo 5491. Total 9910, direita pro 120 para o localizador, 2000 pés, chama estabilizado. Direita 120 para o lock. Departamento estabilizado, total 9910. Web 728, alternado para falha de comunicações, já que vai cruzar o localizador, voa Simbra Magnética 120. Confirme, foi para o Web 728? Web 728, mantém a proa, se perder contato com esse controle, voe para Simbra Magnética 120 para esperto. Caso de falha, vai manter aqui a proa, depois 120 para Simbra, Web 728. Azul 4060, libera restrição de altitude, desça para 3000. 3000, 4060. Trolho, trip 5240, informação, papá. Trip 5240, desça para 5000, 1013, 220 na velocidade. Para 5000, já está batendo 210, 5240. Ah, muito bom. Lima, Papaquilo, curva à direita, proa 90. O próximo vetor será para interceptar o localizador. Na proa 90, descer para 2000. Direita 90, 2000 quilos. Muito boa tarde. Prossegue via Alfa Kilo, vai cruzar o pátio 3 e prosseguir para a remota 1-3 no pátio principal. Tipo, Alfa, ingresso Kilo, pátio 3, direto para 1-3, 63, 2 anos. 1809, total 9980. Web 728, velocidade 180. 180, S722. Lima Papaquilo, direita até a proa 110, 1110. 110, sim. Azul 4089, está autorizado para a Vitória, 360 ao nível pela Upper Whisky 50. Decola da 10, sai da El Leda Bidev. Bidev intercepta a Upper Whisky 50. Aciona 5021 no transponder, 119.8 é o controle. 5021. O F-728 vai navegar 8 milhas na proa para girar à direita, 180 nós na velocidade. Sim, 3193, passa nível 150, chame Recife, a frequência 13325. 3325, boa! Boa! 2, Salvador, voa 1754. 1754, esse é o controle, está em contato radar. Levantamento centro-sente, decola da 17 no corredor forte. Após decolagem curva à esquerda, aciona 5425 no correção. 545043 no transponder, 025 é o nível. Zero, desça para 3000 pés. Direita proa 080, descendo para 3000, web 722. Afirmativo, você está seguindo o Charlie 550. No ILS será o número 5 quando interceptar. Ciente, cadê 2? O 754 está restrito ao nível 330, 330. 330, agora 754. 728, velocidade 180, informe onde atingir. 180. Vou levar para Paquira, intercepte o localizador na proa informada, 125. Está interceptando o localizador aqui, vai para mais estabilizado. Aqui. A intenção 4060 é manter a rota, senhor? Ou vai ser vetorado à esquerda? Não, não, a gente vai vetorar o 4060 para evitar espera em Itabe, tá bom? Tá ok. Total 9910, torre 1186. 186, grave, bom serviço. Ô Lima Papaquilo, você cruzou o localizador? Ativo, tá desviando a esquerda aqui, vai interceptar, vai chamar estabilizado aqui. Ah, quando o senhor cruzar a informação, não cumprir a instrução do controle, informe, pois existe outras aeronaves por sequenciamento, ok? Lima Tio, tava fazendo o check aqui do equipamento, tá prosseguindo ele. Ah, muito bom, cheque, positivo. Web 728, direita 130 para interceptar o localizador e descida para 2000. Direita no 30 para o localizador, descendo para 3000, F-728. Azul 4060 está sob vetoração. Esquerda para o 360, desça para 3000 pés. Vai cruzar o localizador. Em caso de falha de comunicações, vou ir para Simbra, magnética 120. Esquerda 360 para 3000, já ajustado. Ao cruzar o log, caso de falha, Simbra pela 120. Trip 5240, vetoração esquerda proa 350, em descida para 5000. Vai cruzar o localizador. Falha de comunicações, voe Simbra Magnética 120. Esquerda 350, descendo para 5000. Vai cruzar o localizador, caso de falha, voa Simbra 120 de proa. Por gentileza, deixe a entrada do meia dúzia livre para que o tráfego da companhia ingresse no mesmo. Está autorizado, chama táxi. Ok, a senhora vai deixar livre o box 612 ou o gol 1394. Ele é seu Papaquilo. Ok, Lima Papaquilo, vento de superfície 10618, intensidade máxima 23. Nós vamos reduzir a aproximação, cheque pré-pouso e a torre 1186. 2612 aqui. Web 728, 13400 para 2000, está autorizado ILS. Para 2000, autorizado ILS, 728. Ok, as aeronaves para pouso em Salvador, na superfície venta 1105 com 17 nós, intensidade máxima 23 nós. Obrigado, minha terra. Lisano, ok, o Papaquilo, impulsando a base e o máximo. Ativo, vai dar presente, então vai fazer uma final bola 7. Ok, afirmativo. Mantendo a velocidade, eu estou direto para 17, em Lima Papaquilo. Papaquilo. O total 95491, no solo 58, agilize a liberação, chame pista livre. 5491. O total chame na final DA. 85085 para o localizador, chame estabilizado. 85 para o lote, chame estabilizado. Ué, 5728 estabilizou no localizador. Positivo, livre aproximação ILS, aguarde transferência de comunicações. À frente, mais dois tráfegos apenas para pouso, 728. Transfer escuta. 5491, prossegue via Alfa Kilo, vai para posição 04 no pátio 3. 04, pátio 3, 549. No 328, com cautela, prossegue para o 612. 612, no 328. Apesar de ter sido estar completo, o 4060? Livre LS, 4060. Muito obrigado. O Trip 5240, qual a velocidade agora? 175. Ok, vamos interceptar. Direita 80, desça para 2000, chame no curso. Direita 80, chamada no curso. Descendo a 2000. Autorizado, chame para ingresso ao 7, índia 9 graus. Segue Alfa Kilo, parte 3, dando passagem ao tráfego da Trip. Alfa Lima, seguindo a aeronave da Trip. Alfa Kilo, o seu pátio é o pátio 3, porém eu não tenho a posição exata. Fique atento que o tráfego da Trip vai prosseguir para o 04, ok? Gente, Alfa Kilo. Alfa Kilo. Heading 100, Tango Whisky na Lamba, 922. Lima Papa Kilo, livre pouso, pista 197, 100 graus, 17 nós, Kilo. Livre pouso, Kilo. Torre Salvador, boa tarde, web 5728, uma milha para o externo, baixada travada. 5728, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Estabilizar o 4060. Gente, completando a aproximação e aliança, aguarde transferência. Aguarde. A Campinas com 4 horas. Uma alternativa? Alterna Campinas com 4 horas. Ano 394, prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera torre 118.6, altímetro 1013. Tenha um bom voo. Juliette Alfa, quando o ponto espera 118.6, 1013, o ajuste muito grande, até a próxima. Até. Dudu, thank you, bye-bye. Good day. Web 5728, sem livre pouso, 100 graus, 18 nós. Autorizado pouso, Web 5728. Salvador, Patitanga, Whisky, na Lamba, 922, good day. Finish climb 2000. Again, taxi climb level 210. Azul 4060, está 4 milhas fora externo, agradeço a colaboração, torre 1186. 186, muito obrigado. Tarde, prossiga. 9222, climbing 2000. Tango Whisky November Niner 22, this is Salvador, control. The radar contact, proceed is clear, over. Salvador, é como é que ponto? Prossiga. As minhas intenções é me afastar na radial 340 até a 60 milha de Salvador, ok? Ah, positivo. 340. Alaska. Táxi até ingresso na pista, libera na Quebec, Mike e chame para o ingresso no táxi Lima, Índia November Alpha. Zero, boa tarde, continua a aproximação, guarde pista livre. Aguardando. Em nome do Oscar, senhor, chame táxi. Trip 5240